Um resultado claro, 18-7, apesar da ausência de alguns clubes e que pode manifestar algum desinteresse, vai ser um desafio e uma responsabilidade também. Sim, eram 29 delegados, são 21 clubes. Dos 29 delegados vieram 25. Talvez a altura também, eu não vejo como desinteresse, mas se calhar a data que foi marcada pode ser difícil para algumas pessoas. E como o delegado tinha que ser informado com um prévio de 30 dias, se calhar podiam não organizar. Quero deixar um ênfase grande à adesão, que até foi uma boa adesão. Foi pela primeira vez que na Associação, nas Assembleias, esteve presente tantos clubes, tantos delegados, e agradecer a todos os clubes e agradecer aos que votaram em mim, e não só, mas também a todos que votaram, porque é importante na democracia que vivemos. E agora é um desafio para 4 anos. Também foi importante haver duas listas, mostra que algum trabalho tem que ser feito e que pode estar um pouco estagnado ou não, mas eu penso que com sangue novo serão os clubes verão e viram que algumas pessoas podem vir mudar a associação e pô-la no mapa nacional. Alguns clubes fizeram a travessia no deserto. Espero que essa travessia seja ultrapassada e que surjam outros clubes e mais praticantes também. Sim, da parte do meu ato eleitoral foi que a associação é dos clubes e a associação tem que trabalhar para ajudar todos os clubes. Hoje em dia os clubes vivem bastante dificuldade e a associação cada vez mais tem que ter uma força junto das autarquias, junto de todas as escolas, para ajudar a ter mais praticantes, que há clubes que vivem com bastante dificuldades, e não só financeira, mas também recursos humanos, e a associação tem que ajudar nesses pontos. A associação é esse o valor da associação, é a associação dos clubes. E fazer todos os interesses que possam os clubes ter ou manifestar algum desagrado com o que quer que seja, é com a associação que devem contar e é a associação que deve ajudar em todos os sentidos. A questão financeira vai pesar demasiado no desenvolvimento da modalidade no desporto. Hoje tudo, não só o handball, mas tirando o futebol, todas as modalidades vivem dificuldades, as empresas vivem dificuldades, os patrocínios são cada vez menos, a associação está completamente Bloqueada. bloqueada em termos de financeiros, porque é completamente, não é autónoma, é completamente dependente da federação, e a federação também é um pouco dependente do Instituto da Juventude, e a associação tem que mudar um bocadinho, tem que também arranjar apoios para poder apoiar os clubes. E é nisso que eu espero trabalhar, com o sangue novo, direcionar cada um para o seu departamento, que é necessário muito essa parte para poder ter um bocadinho de autonomia, para poder auxiliar os clubes, não estou a dizer num aspecto financeiro, mas mais não seja todas as locações que os técnicos possam vir a fazer para dar um auxílio aos clubes, é necessário sempre a parte financeira. Vai ser ainda um percurso longo, 4 anos é pouco tempo, mas ainda é relativamente longo para uma gestão. O que é que dificuldade é que espera encontrar? Há projetos a curto prazo e há projetos a longo prazo. Em 4 anos pode-se mudar alguns paradigmas, pode-se mudar algumas coisas, mas eu penso que em 4 anos consegue-se pelo menos traçar um caminho e começar a abrir algumas portas para depois, até num próximo mandato que venha de que vai ter eleições também, mas pelo menos que estas portas sejam abertas e traçar um caminho correto e de acordo com os clubes querem, porque a associação está para servir os clubes e são os clubes, e eu espero a presença sempre dos clubes para ajudar a traçar esse trajeto, porque é o trajeto que eles vão querer traçar juntamente com a associação. É essa a minha forma de ver a Associação de Handball Aveiro. A prospeção dos clubes vai passar também pela associação? Sim, tem que. A A prospeção prospeção por parte. de Sim. atletas. Sim, tem que, a associação tem que ajudar nesse aspecto, porque conforme disse anteriormente, há clubes que têm essa dificuldade, há outros que não, que têm um sistema muito, muito bem montado, juntamente com as escolas, mas há clubes que não, que têm essa dificuldade. E a associação tem que ajudar nesse aspecto, a prospeção, aumentar a área geográfica, porque há zonas do Distrito de Aveiro, o Distrito de Aveiro é muito grande, e o meu intuito é aumentar a área geográfica específica de clubes para que a Associação de Aveiro seja a maior do país. É esse o meu intuito. Se houver crescimento no número de atletas, já é uma vitória? É uma vitória muito grande, porque cada vez mais, devido às circunstâncias da vida, os atletas acabam por abandonar muito cedo e a parte da prospeção tem que estar sempre no ativo. E se aumentando o número de atletas, é uma vitória sem dúvida para Aveiro. Vai ser uma herança pesada ou houve um bom trabalho até agora? É uma herança muito pesada, só houve um presidente, foi o fundador, o Sr. João Carlos Lemos, tem um nome na modalidade, criou a associação, toda a gente dos clubes o conhece, é uma pessoa que eu tenho um enorme respeito, que me deu o know-how, convidou-me mal, eu deixei de jogar handball profissionalmente e para o fim já amador, mas convidam-me para vir para a associação quando tive que deixar e é sem dúvida um fardo grande. Houve coisas no fim que tinham que mudar, mas também são muitos anos à frente, são quase 30 anos e iria fazer uns meses 30 anos e sentiu-se um pouco abandonado, porque pronto, lá está, como acontece nos clubes, acontece também na associação. Mas pronto, o Sr. João Carlos Lemos também foi eleito como presidente da Assembleia da lista a que eu me candidatei, por isso acaba por estar ligado noutro órgão, e eu espero que ele continue a ajudar, não tenho dúvidas que irá, mas já há novos percursos para serem feitos e ele próprio também sabe disso. Conta que os clubes remem para o mesmo lado? Os clubes se rendem? Remem para o mesmo lado? Sim, os clubes, a associação, eu penso que os clubes, lá está, os clubes vivem uma grande dificuldade, mas eu acho que os clubes vão aumentando, a associação ajudando a aumentar o número de atletas, eles acabam por ter mais receitas e a associação estando mais ativa, mais perto dos clubes, eu penso que os clubes também podem vir a melhorar, significativamente, pelo menos em termos de humanos, que é o que é preciso, cada vez mais humanos são necessários, porque existe a dificuldade financeira, como deve compreender. Mas eu penso que podem contar, pelo menos eu candidatei-me para aplicar esforços e sempre todos os projetos em que me dediquei, sempre me entreguei de corpo e alma e assim irei fazer na associação.